Tá rolando uma disputa entre amante e a fiel. Bate para o ímpar pra quem leva esse troféu. Tá rolando uma disputa entre amante e a fiel. Bate para o ímpar pra quem leva esse troféu. Ó, hoje é sem caô, hoje é sem agonia. Ó, quem senta melhor, tira o pai da putaria. Quem senta melhor, tira o pai da putaria. Quem senta melhor, tira o pai da ousadia. Ó, quem senta melhor, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Quem senta melhor, tira o pai da ousadia. Quem senta melhor. Senta melhor, vai da puta. André Civis, comunal de Ibicoara. Tá rolando uma disputa entre amante e a fiel. Bate para o ímpar pra quem leva esse troféu. Tá rolando uma disputa entre amante e a fiel. Bate para o ímpar pra quem leva esse troféu. Hoje é sem caô, hoje é sem agonia. Quem senta melhor, tira o pai da putaria. Quem senta melhor, tira o pai da putaria. Quem senta melhor, tira o pai da putaria. Quem senta melhor, tira o pai da putaria. Quem senta melhor, tira o pai da putaria. Quem senta melhor, tira o pai da ousadia. Quem senta melhor, tira o pai da ousadia. Quem senta melhor, tira o pai da putaria. Chora de hora, chora de hora.